Se for colar na rua, tem que ser ligeiro. Se for fazer um corre, tem que ser ligeiro. Se for na madrugada, tem que ser ligeiro. Tem que ser ligeiro, parceiro, o tempo inteiro. Se for colar na rua, tem que ser ligeiro. Se for fazer um corre, tem que ser ligeiro. Se for na madrugada, tem que ser ligeiro. Tem que ser ligeiro, parceiro, o tempo inteiro. 2015 é nesse clima, calamidade ainda firma. É lá do alto, som chapado, vão na disciplina. Parceiro, liga a vida em volta de nós hoje em dia. Derrama sangue na maldade, corrompe a família. Eu de quebrada, a discriminação foi miliano. Eu vi as tia da quebrada encarando, cochichando. Passando o que pra nós? Era moleque descalço, short do galo de menor. Mesmo assim, respeito fez de mim. E os parceiros também mostra que não é bem assim. Mas e aí? Quantos nem mais estão aqui? Fica de antena porque nós vive perto do fim. O perigo existe sim, cê não pode se iludir. Não pode achar pra vir esquentar pra mim, então cair. Olho pro lado e vejo as marcas dos que foram aqui. Olho pros cri, sei que sempre muda a quebra. Esse filme eu vi, polícia é sempre assim. Eles também rodeiam nosso fim na trilha da maldade. Estopim, eu também sei de mim. E também sei que não existe história sem fim. Anota Zé Povinho, porque pode esquecer. Tudo que teve início um dia, um fim vai ter. O início, o meio e o fim. Somente Deus governa os três, pode crer que sim. Cê pode prolongar, cê pode antecipar, mas nunca vai ter a certeza quando vai chegar. Mesmo longe do crime, a vida é sempre louca. Fechou o clima, papapá, se der corra. Quem não der conta, não fica marcando toca. Então siga consciente, irmão, não morra à toa. Mesmo longe do crime, a vida é sempre louca. Fechou o clima, papapá, se der corra. Quem não der conta, não fica marcando toca. Irmão, siga consciente, então não morra à toa. O clima tenso tá aqui no estado Minas Gerais. Eu vou ficar do lado que luta pela paz. A maldade tá demais, dos quatro pontos cardeais. Principalmente o lado norte, dias iguais, perto do fim. Eu vejo o que acontece, o perigo existe sim. Quando o som me aparece, o bicho pega. A cada coordenada da quebrada, sempre chega do nada e ataca na calada. A morte pode esconder, bem perto de você. Sem saber, você tá correndo risco de morrer. Ou correr fora daqui, sumir, é muita treta. A coisa fica preta, ainda mais no horizonte. Aonde o certo passa por errado, o errado fica como certo. Irmão, fica esperto, ainda mais se tiver perto de quem tem guerra. Senão você se ferra, pois o clima ameaça. Toma tiro de graça, eu sei como é que é. Por isso que eu não brinco. Aqui o jogo é bruto pra passar dos 25. Eu não tô exagerando, desce o que quiser. É só ver quantos restou e ainda tá de pé. São poucos loucos, deixou crime e droga de lado. Enquanto outros não aprendam nada com o passado. Quem sabe já tá ligado, bolado por causa do dia a dia que vivemos. Pra nós não existe alegria. Eu me pego, me encontro preso. É uma situação de perigo, tensão. Que só Deus dá proteção, clima tenso. Aqui, diversão é ilusão. Só vejo opção pra desandar, irmão. Moleque mó entrou no clima, agora já tá tirando. Todo mundo pagando de cabuloso na quebrada. Desse jeito eu só lamento, ele não vai durar nada. É só mais um quilão, passar de um vacilão. Entrar em contradição com os irmãos que é sangue bom. Então tá todo errado, tá mal folgado. Mas nem todos tem medo só porque ele tá trepado. Tá todo errado, pagando de jão. Eu tô ligado nas suas pilantragens, safado. Aqui quem tá falando sou eu, mano Vinícius TNH. Voz ativa, faço parte do grupo Calamidade Ironia. Nego livre tá na fita, não desacredita. Mano Marcelo, filho único, é nós na correria. A tempestade em busca de um dia claro. Mesmo longe do crime, a vida é sempre louca. Fechou o clima, papapá, se der corra. Quem não der conta, não fica marcando toque. Então siga consciente, irmão, não morra à toa. Mesmo longe do crime, a vida é sempre louca. Fechou o clima, papapá, se der corra. Quem não der conta, não fica marcando toque. Irmão, siga consciente, então não morra à toa. Se for colar na rua, tem que ser ligeiro. Se for fazer um corre, tem que ser ligeiro. Se for na madrugada, tem que ser ligeiro. Tem que ser ligeiro, parceiro, o tempo inteiro. Se for colar na rua, tem que ser ligeiro. Se for fazer um corre, tem que ser ligeiro. Se for na madrugada, tem que ser ligeiro. Tem que ser ligeiro, parceiro, o tempo inteiro.